Caramba, Cast está começando mais um querido sensacional, Caramba Cast, isso mesmo. Bom, galera, como de costume, iremos apresentar a galera que está conosco hoje aqui, sim, com um ADD aqui também, tem mais uma pessoa aqui conosco. Mas antes, Tutê se apresente. Opa, galera, mais um CarambaCast 64. 64? 64? 64. Eu acho que vocês. É, então meu Alzheimer ainda não tá terminal, gente. Então tá tudo bem. E é isso aí, galera, mais um CarambaCast pra vocês. Isso, Rafa. E aí, galera, mais um CarambaCast, sou super animados. Eu tô com medo de quando chegar no 67, eu quero ver o que a galera vai falar, né? 69. É, não, mas no 67 tem a rimazinha lá do mal, né? Mas Tô então é isso ligado. aí, galera. Estamos todos animados e conectados. Isso. No 101 também. 102, 103 e assim sucessivamente. E Matheus aqui conosco também. Pois é, de novo nessa porra aqui, né? Essa porra Pois não, é. filho. Obrigação, né? Respeito mais que essa merda aqui. tem que fazer, né? Fazer o quê? Pois é, de novo aqui, todo mundo nessa animação, tá vendo a animação? Sem salário pra você esse mês, tá? Sem salário. Pois é, vamos lá. Você não vai receber nada esse mês, ok? Eu não queria mesmo. Nem nunca, né? Eu preciso do seu dinheiro imundo. Inexistente. E pela primeira vez aqui conosco, que rufem os tambores. Isso mesmo, a salva de palmas para Gegel aqui conosco. Não, não é uma garota, gente. É, gente, simplesmente acho que dá pra notar pela voz, né? Estamos aqui no CarambaCast 64, certo? Pra provar que a gente não morre com 42 vezes. Pra quem não Exatamente. entendeu, daqui a pouco o nosso amigo Tuti vai explicar pra vocês. Eu quero contar pra Fazer uma videoaula. Depois dos comentários eu quero contar uma notícia, gente. Que aconteceu com um cara muito conhecido, um cara conhecido meu, muito próximo. É, lá de Um amigo Vietnã. meu primo. É, meu primo, pô. Um amigo meu. Isso, mas Gegel aqui conosco pela primeira vez, quem sabe outras vezes aqui conosco também, para gravar o CarambaCast. Tranquilo, bom? Opa. Bom, mas vamos então para os nossos queridos comentários. Isso mesmo. Os comentários aqui, primeiro comentário do João. O João falou: Fala galera do caramba! Inicialmente gostaria de dizer que eu gostei muito mesmo dos últimos carambas, principalmente o Dias de Chuva, que me identifiquei bastante. E os jogos de tiro, mesmo só jogando CS. Falando agora do último cast, eu também não gosto muito de festa junina, nem junina, nem agostina, etc. Principalmente por causa das músicas. Sinceramente, eu só gosto de festas juninas. Ou qualquer outra festa de família, por causa das comidas. Isso. E ele falou: abraços, galera. Isso, e o próximo comentário. O próximo comentário é do. É outro João, viu, galera? Aquele lá é o João Paulo. E esse aqui é o João Vitor. Ah, é, João Vitor. Isso, João Vitor. Ele falou: E aí, pessoal? Gostei bastante do cast. As animações que eu gostei e que vocês não falaram foi Rango, A Lenda dos Guardiões e Rio. Mas duas animações que eu não gostei foram Astro Boy, Gnomeu e Julieta. Achei os dois bem estranhos e forçados. Pô, Astro Boy foi maneiro. Nunca vi mais gordo. Eu nunca assisti nenhum dos quatro Não, que ele citou. Gnomeu e Julieta. Tu vai ver um filme que chama Gnomeu e Julieta. Parabéns, hein? Pô, é das facções de gnomos, cara. Pra mim, esse filme aí, ele. do Gnomeu e Julieta, e nem filme do Didi Mocó e da Xuxa Princesa. Tipo, é Didi e as Aventuras da Princesa Lili. Tipo, sensacional. Ele falando aí dos que a gente esqueceu de falar, que foi Rango, eu nunca ouvi, não sei de vocês. Rango É o lagarto. é o lagartinho É do aquele lagarto, do dublado lagarto. pelo do Johnny Depp lá. Parece ser legal. Aqui, lembrei. E a Lenda dos Guardiões, que é Das corujas, das águia. corujas. Das Eu corujas. nunca vi, porque a última vez que eu fui ver, eu vi com a menina. Aí eu não vi. Coisa. Foi um Porque eu filme não que eu parava de vi. falar, né, gente? Foi, a gente tava jogando o jogo da vida também junto. Ué, vocês acham que eu pensei no Você quê? leva o jogo da vida. Ah, tá, você assistiu na casa dela, né? Claro, ué. Bom saber. E o outro também que ele falou aqui foi o Rio. Rio eu assisti e eu incluo nesse daqui que ele falou que são animações forçadas. Tipo, o Rio foi totalmente forçado pra, sei lá, para esse negócio de Copa, Olimpíadas, para passar a imagem do Brasil e tudo mais, eu achei totalmente forçadíssimo. Ao eu vou dizer que tá com muito estereótipo também. É, não, eu achei uma merda de filme, mas enfim. Ah, alguém tinha que fazer, né? Alguma hora ia ser. É. Mas enfim, isso. Então, galera, não se esqueça de comentar aí do cast, do próximo cast, beleza? Valeu pelos comentários. Não se esqueça de divulgar também, galera. Twitter, Orkut, Facebook, justamente por todas as redes sociais, que é o, por incrível que pareça, o nosso tema de hoje. Redes sociais. Isso, Orkut, Facebook e essas coisas que a pessoa, sei lá, cria um perfil apenas para seguir os amigos. Uma coisa sensacional isso. Por favor, Tute, inicie o nosso cast de hoje. Pô, eu queria começar com uma questão, mas eu quero primeiro começar com uma notícia que eu li numa rede social. Numa rede social que não deixa de ser que foi no G1. Não, eu não li essa notícia direto do blog, eu tinha visto antes e foi foda, foi triste. É muito triste saber que a sociedade tá se levando a um ponto em que um cara consegue bater uma punheta 42 vezes na mesma madrugada. 42? Moleque, o cara morre batendo punheta. Sim, foi o que aconteceu. Cara, como é que a pessoa consegue morrer batendo punheta, cara? Tenta bater 42. Caralho. Eu tenho certeza que na terceira você já morreu, já. Não, e como é que foi o comentário da mãe mesmo? Parecia telecena, de hora em hora tava batendo uma. Meu Deus, cara, terrível isso, terrível. Eu fiquei impressionado, cara, como... Não, e aí sempre tem um pra fazer piada disso, cara. Você não deve imaginar a dor que deve estar sendo da mãe e a dor que foi no saco do cara depois dele ter terminado feito. Ai, Tucci. É tão engraçado, amigo. Não, a dor da mãe deve ter sido terrível, cara. Imagina contar pros parentes, cara, como a criança morreu. Ué, uma criança, entre aspas, né? Ué, mas fulano não vem hoje pra festa de Natal? Não, não, é porque o saco dele estourou. Tava de saco cheio. Tava de saco cheio. Que bosta, cara. Que merda. Porra, mas aí que leva a gente a lembrar dos blogs, né, cara? Porque, porra, no blog você lê de tudo, vê de tudo que é mais bizarro. Ou não, também tem um monte de coisa antigamente... Tinha os blogs, mas os blogs não eram feitos pra isso que é hoje, né? Porque hoje a maioria das coisas, elas são feitas pra passar de um site pro outro, de um blog pro outro, né? Aí, agora, eles já pegam os vídeos mais famosos, as coisas que foram indicadas pelos leitores do blog e colocam. Antes eram mais textos, né? Eram mais, como é que eu falo? Era colunas, né? O cara escrevia um texto, postava lá, escrevia um texto e postava. Já hoje é diferente, né? Dica de leitor, de vídeo no YouTube e tal. Parece que as redes sociais, elas começam a se interagir já, percebeu? O YouTube, os blogs... Não, isso é verdade. De uns tempos pra cá, evoluiu a conexão entre as redes sociais, tá ligado? Tipo, agora você tweeta uma parada que você acha legal, você compartilha no Facebook. Antigamente, as redes sociais eram antissociais entre umas às outras. Ah, que legal, uma piada sofisticada pra tirar aquela do saco cheio. Mas, tipo, uma parada que também é meio estranha, cara, é você ver como tem gente antissocial em rede social. A parada mais engraçada do mundo, um cara entrar no Twitter e ficar falando que ele é antissocial e bipolar. Seu pai não te criou pra você ser bipolar, filha da puta. Pô, puta. Vadia. Merece morrer quem é bipolar. O mais legal o mais legal é o cara ser antissocial e ter, tipo, 400 followers. É. 400 amigos no Facebook e tal, 2 Orkuts, essas coisas. Amigo, você não é antissocial se você tá socializando numa rede social, vamos lembrá-lo disso. E outra, cara, você fala que é bipolar. Bipolar, meu irmão. Sério, vai tomar no cu que fala bipolar. Tudo está muito revoltado hoje, cara. Caralho, como eu odeio gente que fala que é bipolar. Tomar no cu, cara, bipolar. Tuts... Nunca conheci alguém bipolar pra falar. Tucci está muito bipolar hoje. Enfim. Ele estava alegre, mas parece que ficou de saco cheio também. Quem é bipolar não sabe que é bipolar, né? Cara. Começa por aí, cara. Você só é bipolar quando você tem diagnóstico de neurologista, filha da puta. Calma, Tucci, que isso, menino? Você larga de ser bipolar. Eu fico muito puto, cara, com quem... Que porra, cara, quem é que, porra, um pai paga a internet pra criança ficar espalhando que ela tem uma doença? caralho, que merda é essa, né? Eu fico muito puto com isso. Que isso leva a lembrar do mau uso das redes sociais, cara. Que é só o que existe hoje em dia. Não, não é só o que existe, mas existe. É meio triste, né? Me deixa puto, de verdade. Sério? O quê? Que te deixa puto? O quê? Gente bipolar? Com certeza. Gente que acho fala que é bipolar. Acho que ninguém tinha percebido ainda. Porra, não, cara. Como é que vocês não perceberam? Não, é. Você foi muito sutil. Eu tive que explicar, né? Mas antes, as coisas começaram mesmo assim na internet. Eu lembro quando eu era menor, eu entrava tipo um e-mail e tal. Aí eu via meus e-mails e tal. E o problema, o maior problema da internet naquela época é porque você não conseguia compartilhar com a velocidade que você compartilha as coisas hoje, né? Por exemplo, os vídeos. Se você quisesse ver um vídeo na internet, tinha que ficar horas esperando o vídeo carregar, entendeu? Porque a net era muito lerda, era discada. Porque... É, na época da net discada. Isso, tinha que baixar o vídeo, na verdade, né? Porque então, YouTube existe pouco tempo. Então as coisas que começaram a rolar com mais rapidez, não foi, que foi com mais, quer dizer, ficou famoso mais rápido, foi o e-mail e o MSN. Porque o MSN não é pesado, é muito leve. Naquela época, principalmente. E todo mundo começou a fazer o MSN e começou a conseguir compartilhar as conversas em tempo real. Já não eram tantos arquivos ainda. Então acho que a primeira... É, a mensagem instantânea. Que eu lembro que as coisas que eu mais fiz era MSN. MSN com... Eu tinha 3 anos, né, velho? MSN com minha avó, com minha tia, com minha irmã. Não tem irmã. Com minha irmã que não existia. Com minha irmã que não existia, era um fake. É. E fake no MSN, de... nossa, eu passava vergonha de acreditar que a menina tava me arrozando, velho. E era mó gostosa, linda, linda, total. Eu falei, pô, eu sou foda. Aí eu não acreditava, né, velho, que poderia ser fake, né, velho. Comigo não, cara, isso nunca me acusa isso comigo. Não faz nada. Não, e legal que, tipo, antes da MSN, também tinham aquelas salas de bate-papo. Pô, delícia de sala de bate-papo. E antigamente, cara, por mais incrível que pareça, não existia só putaria lá. Por mais incrível que pareça mesmo, porque hoje em dia o bagulho tá tenso. Não, hoje em dia o bagulho tá tenso, cara. Se você entra lá na intenção de conhecer alguém, algum amigo, tá ligado? Tipo, opa, vou conhecer uma pessoa nova. É, o máximo que você vai conhecer vai ser o pinto da pessoa. É, você vai conhecer o pinto da pessoa, ou você vai conhecer o pinto dela ou ela se masturbando 42 vezes. Pra você. Com o pinto dela. Com o pinto dela. Até você ficar de saco cheio. Depois da quinta vez, eu acho que aquilo já não é mais chamado de pinto. Isso. Mas aí, esse é o problema, cara. A inocência era maior. Oi, fala. Isso, não, e mais antigo disso, os meus primeiros amigos de internet foi feito pelo Mirk, cara. Verdade, caralho, o Mirk, mano. Essas pessoas nem falam mais comigo, porque eu não uso mais o Mirk, mas meus amigos primeiros foram do Mirk, meu Deus. Tinha uma garota que eu conheci no chat da turma da Mônica, quando eu tinha 7 anos. Nossa. Que eu tinha ela no MSN até ano passado, só que aí eu vi que eu raramente falava com ela, só falava com ela no meu aniversário, porque ela fazia aniversário no mesmo dia que eu, coincidentemente. E aí eu vi que não valia a pena continuar tendo ela no MSN, eu excluí ela, mas eu tinha até ano passado, cara. Chat da turma da Mônica, cara. Foi lá que começou meu namoro virtual com as cocotas. Quem nunca namorou virtualmente que atira a primeira pedra? Cara, namoro virtual é uma coisa de viado, né, velho? É uma coisa de viado, velho. Puta que pariu, velho. É triste, cara. Namoro virtual começa e termina virtualmente. É uma coisa sensacional também. É sério. Namoro virtual é coisa de viado demais, velho. Eu conheço. Eu sei de um namoro virtual que terminou em namoro real, cara. Tanto que a garota se mudou pra cidade do cara. Não, eu conheci várias pessoas, assim, pela internet e fiquei e tal, namorei, pá. Mas, não são coisas que você deve fazer antecipadamente. Primeiro conheça a pessoa, depois você começa a namorar, entendeu? Depois sabe que ela não tem um pinto. Claro, o mais importante. Porra, cara, mas namoro virtual é uma parada muito, muito tensa, cara. Você não pode confiar em ninguém na internet, eu tenho que lembrar você disso. Ninguém. Você confia em alguém? Não, você não confia em alguém. Não confio nem na gente mesmo, enfim. Não confio na gente. Cara, sério, se um dia você acreditar numa história que eu te contar, cara, pensa duas vezes. Primeiro pensa, porque eu posso estar mentindo. Ou não. Quem sabe. Por isso, não confie nas pessoas. Eu repito, não confie na internet. Olha, existem as regras da internet, que a galera do 4chan, né, que é uma rede social, não deixa de ser também, mas bem conhecida zoada. Também como rede antissocial. Rede antissocial, porque lá só ficam... Lá é o covil dos trolls. É o porão da internet. É o porão da internet, onde o barra B barra, que é o local onde eles postam coisas random, aleatórias, eles criaram as regras da internet. Eu vou mandar, vai ter a imagem aí no post do blog, que tem todas as regras da internet. E eu me lembro da regra 34, que é a mais badalada, que é... Se você já pensou em alguma coisa, seja lá o que essa coisa for, já fizeram pornô sobre isso. Holy crap. E o Truth tá aí, atual nas paradas. E isso pois é um fato, porque eu sou um assíduo leitor e usuário do 4chan, e todas as vezes que eu vejo alguma coisa, ou eu edito e coloco uma pornografia, ou eu procuro mais e acho a pornografia. Pois é. Cara, tudo, qualquer coisa colocaram pornografia dentro. Não tem jeito. Pensa qualquer coisa agora. Fizeram pornografia disso. Você não pode duvidar, cara, do poder da internet. Ou do poder da pornografia. Ou do poder da indústria pornográfica, cara. Ou do poder do Goku, que é mais de 8 mil. Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Que é mais de 8 mil. Assim como já fizeram pornografia disso. Cara, agora, falando sério. Eu acho que, assim, depois das redes sociais, depois de e-mail e tal, blá, blá, blá. O que começou a bombar mais foi o Orkut, né? Isso. O Orkut foi a principal rede social do durante IBG. Muito tempo, velho. Isso, na época do colégio você ficava implorando pro seu amigo o convite do Orkut que ele tinha. Convite do Orkut. O amigo, seu amigo mais popular tinha um convite que você não tinha. Por isso que o Orkut foi tão balado. Caralho, meu português tá uma delícia hoje. Badalado. Porque, porra, você pensa numa parada, é uma rede social um tanto quanto fechada, tá ligado? Não é todo mundo que tem. Logo, fica meio... Todo mundo quer ter. Cara, o Orkut só fez fama por causa disso. Porque brasileiro é assim, cara. Brasileiro, quando quer uma coisa que ninguém mais tem, brasileiro quer se sentir especial. Por isso que fez tanta fama aqui. Impressionante isso. Porque agora virou favela. É, e agora virou favela. Não, é porque no caso... O Orkut foi muito famoso, né, velho? Aí, as mídias sociais se desenvolveram. Aí criou o Twitter, mas o Orkut, ele sempre foi uma zona da... Tipo, sempre foi. Sempre foi uma zona, mas era onde você podia encontrar. Sempre foi uma favela, só que, porra... É, você podia encontrar a galera, saca? Tipo, sei lá. Acho que as coisas que mais fizeram sucesso atualmente no Orkut é você ver atualizações das outras pessoas. Porque o ser humano, ele é curioso pra caralho, né, velho? Fofoqueiro pra caralho. Muito fofoqueiro. Então, eles querem ver a fofoca. Então, as atualizações recentes da galera é a coisa que a pessoa mais quer ver. E saca? Tipo assim, por exemplo, no Orkut tem uma parada, por exemplo. Quando você quer que a pessoa veja... Não veja que você entrou no Orkut dela, ela também, você não vai poder ver quem entrou no seu Orkut, entendeu? Ou seja, ou você vê e eles veem também, ou você não vê e ninguém e eles ninguém não vê. Exatamente, ninguém vê ou todo mundo vê. Ou seja, assim. Todo mundo tá nesse jogo de, como é que era o nome, como é que falou mesmo? Me fuxicou? Não, fuxicou é feio, né? Me visitou, ah, não sei o que lá, as pessoas falaram, tipo... Tinha uma gíria pra isso, uma gíria concreta, tá ligado? Fuçou, isso mesmo. Fuçou. É feia essa gíria, né, gente? Porra. Fuçou. Tô fuçando a menina aqui. Pois é. Porra, triste. Aí tipo, a pessoa falava, aí me fuçou, eu fucei de volta. E aí eu sei que... Que aí o Orkut fez sucesso, pô, um tempão era só Orkut, né, velho? Era só Orkut, os e-mails, o MSN e beleza. Aí o YouTube vem entrando em evidência também, né? Uhum. Aí veio o YouTube e aí o YouTube não era tão famoso assim. Porque até então era meio pesado também carregar vídeo. Não tanto quanto antes, mas era. Mas depois que a internet ficou mais rápido, ah, moleque, o YouTube ficou muito foda, velho. É tudo. Não, pra mim a principal mídia de comunicação hoje em dia é o YouTube. YouTube tá dominando. É, vocês estão falando isso, mas não sabem o principal. Quem domina realmente não é YouTube, não é Orkut. É o Google. É a Google, cara. Claro, ué. É a Google. A Google é um assunto mais polêmico do que mamilos. Mamia! Eu vi até uma matéria na Galileu, há um tempo atrás. Aí, tipo, o título da matéria é, tipo, você tem medo do Google? Aí, não, pois devia, porque ele sabe onde você mora, onde você está, com quem você anda e o que gosta de fazer. Eu fiquei com medo na hora. Porque se você for parar pra pensar, o Google controla basicamente toda a internet. Cara, é verdade. Cara, sabia que, tipo, tiveram que baixar 32, acho, em média, não lembro direito agora. É, 32 terabytes pra criar o Google. Só a internet inteira, quando criaram o Google, era 32 terabytes. Nossa. Isso é bem pouco, sabia? Comparado ao que a internet é hoje. Porque você para pra pensar, cara, 32 terabytes são 32 mil gigas. O que são 32 mil gigas, cara? Era o que o garoto tinha de pornografia no computador. Pois é, talvez até mais. É, quem sabe até mais. Mas, porra, imagina fazer isso em internet discada agora, meu amigo. Porque naquela época tudo era mais devagar. E a conta do telefone, moleque, foi água abaixo. Vamos combinar. É, mas também a taxa de mortalidade era bem baixa, né? Verdade. Cara, aí depois do YouTube, tivemos o que bombou também, o lindo que bombou. Foi o nosso... Em 2007 saiu o nosso Twitter, mas ele só bombou lá pra 2008, 2009, aqui no Brasil, né? 2007 o Twitter saiu, todo mundo já comemorou. É. Lá nos Estados Unidos. Mas aqui só chegou em 2008. Aí, o que aconteceu? Aí, nego, como o Orkut já tava favela em 2007, meados de 2007, 2008, nego já inventou a gíria Orkutizar. E falou que o Twitter estava Orkutizado. Está Orkutizado. Que é o quê? É um Twitter com pessoas from Orkut, tá ligado? Tipo, pessoas muito... Tiro foto em frente ao espelho, faço biquinho, escrevo... São imigrantes. É, basicamente, imigrante mesmo, vindo da ilha Orkut. Tanto que a galera já inventou até o mapa da internet, né? Tipo, porra, tem as ilhas e tal, aí o Google tem o maior território, é mó atos parados assim. Tem as ilhas do 4chan, é uma parada muito engraçada isso. E o que leva, que tem certo sentido também, né? Se você parar pra pensar, não deixa de ser. A internet é um mundo, basicamente. É um mundo visto de outra forma. Isso é, as pessoas estão se contando cada vez mais. Isso. A gente estava falando também do YouTube, e muita gente, assim, tá, famosas na internet, surgiu por causa do YouTube também. Twitter também tipo, virou um grande meio de marketing para essa galera da internet agora. Tipo, tá divulgando muita gente, gente fazendo Twitchcam, fica famoso, sei lá, cantando na Twitchcam, ou até mesmo um vlogueiro, que é no caso o PC Siqueira, e outras pessoas colocando vídeos no YouTube. Tipo, virou meio que um marketing toda. A internet, cara, ela virou meio que um classificados de opinião. Cada um tem sua opinião à mostra. Mas, tipo, a que mais interessar a pessoa é a que ela vai escolher e pegar. Tipo, tá à disposição pra todo mundo, a opinião de cada um. E cada um da sua opinião. O que acabou ficando meio estranho, cara, porque tem gente que acha que, porra, sua opinião é a melhor do mundo e ninguém barra e começa a criticar os outros, o que é meio chato, cara, você que vai criticar os outros, você é chato. Eu critico as pessoas bipolares, eu sou chato, eu admito. Então, desde que você admita que você é chato, você pode criticar quem você quiser, mas tem que admitir que é babaca. Porque, sério, criticar os outros é um saco. Mas você que é bipolar, vai se fuder. Obrigado. E é daí que nascem os trolls. E é daí que nascem os trolls. Os trolls nascem os memes da internet, que também é uma das coisas que tá ficando mais famosa, né? Estão ficando famosas agora. Meio chato agora, mas já foi. Já, o troll já teve sua época de ouro. O troll não, os memes. É, os memes, né? Mas aí, depois do Twitter, aí veio o Facebook, né? Facebook, eu acho... Se eu não me engano, o Facebook... Não lembro a data do Facebook, mas ele é um pouquinho... Ele nasceu perto do Twitter, se eu não me engano. Não, mas se eu não me engano, o Twitter é mais velho que o Facebook. Não, isso é. Mas eu acho que o Facebook saiu lá pra 2008 ou antes até. Que ele chegou aqui no Brasil esse ano, do ano passado pra esse ano. Mas ele já existia tinha um bom tempo. É, isso é. Eu não tenho o Facebook, mas eu tenho o Twitter. E eu gosto muito do Twitter. Porque a parada que... O que que miou o Orkut? Miou é... Deu merda, né? Porque antes, as pessoas precisam de um incentivo pra elas seguirem. Então, no Twitter, o que move o Twitter inicialmente agora meio que, às vezes, muitos deles são os famosos, né? Os famosos Twitter lá, a galera gosta de ficar vendo os famosos Twitter. E uma coisa que é bacana no Twitter, que eles conseguiram fazer alguns outros tipos de Twitters, usuários do Twitter, que não deixou o Twitter virar um chat, né? Porque você pode ver que a maioria das coisas do Twitter tava sendo usado só pra reply, né? Só pra galera conversar entre si. Mas aí depois, os famosos e pá, a galerinha com esses twitterzinhos de piadas feio aí, que tem alguns que são legais, eu acho. E aí, porra, não dá certo assistir futebol e falar no cara ao mesmo tempo, né? Acho que não, né? Pois é. Não. Mas... posso falar uma opinião sobre isso? Pode. Não sobre futebol e tal, mas sobre Twitter. Até porque eu não gosto de futebol. É minha opinião. Quem é roxo? Esse cara. As pessoas que saíram do Orkut pro Twitter são os adolescentes e jovens que não aguentam mais os pais no Orkut. É. Ter pais, por incrível que pareça, eles sabem entrar numa comunidade do Orkut, sabem comentar em fotos, sabem criar comunidades do Orkut, mas não sabem twittar. Graças ao bom Deus. É por causa que o negócio é o seguinte, pros pais as coisas precisam estar bem organizadas, velho. Não pode ter uma coisa ali muito difícil de se fazer. Tipo, dar um reply pros pais deve ser uma parada muito sinistra, deve ser muito tenso, saca? Agora já no Orkut tá explicatinho, velho. Tá tipo, vídeos, fotos, comunidades, perfil, visitas recentes. Tá tudo explicado, tá tudo demonstrado ali pra você o que você tem que fazer, o que aconteceu. E aí o Twitter não é tão organizado assim por eles. Aí, porra, tá que mesmo. Entra... E aí que entra uma parada, né? O Twitter, ele, tipo, tá, ele aproxima os fãs dos famosos, dos seus ídolos, e blá, blá. Mas o que realmente tá acontecendo no Twitter é que tá muito, mas muito cheio de fake, que era também o terror do Orkut. Cara, quem nunca odiou fake, cara? Sério. Até hoje tem um ódio profundo de fake, cara. Fake que te adiciona, então, eu mando tomar no cu. Ou quando tem, tipo... E o pior de tudo, cara, quando tem uma garota muito bonita, você olha e fala assim, será que é fake? Eu é que na maioria das vezes é, né? E maioria das vezes é. Porra, é falando, mas esse namoradinho de fake é só mais a maioria dos famosos, né? Mas aí teve os aplicativos do Twitter também, tipo, Twitchcam, aí a parada... O negócio é o seguinte, quando você queria fazer... até um aplicativo legal pra quem tem muitos amigos e quer... Que os amigos vejam, sei lá, alguma coisa que você tá fazendo. Veja alguma coisa que você tá fazendo. Aí o que acontece? Você vai lá, abre a Twitchcam e chama todo mundo. Peitinhos da Twitchcam. Uma coisa que você tá fazendo, sexo. Sexo, sacou? Ou batendo punheta 42 vezes. É isso aí. Você pode. Imagina. Aí galera, siga lá, vou bater meu recorde. Recorde em quê, cara? Punheta. Só que o negócio agora que tá sendo mais legal é que tá tudo ficando... cada vez mais desenvolvido e os arquivos estão cada vez mais lentos. Aí que acontece... Mais menores. Não mais menores, é só menores. Tiro mais. Muito obrigado. Aí o que acontece? Você pode twittar do celular, você pode mandar foto do celular lá pela ferramenta TwitchPic. Você pode fazer um monte de coisa, saca? Então a galera não precisa estar necessariamente no computador pra você se comunicar mais. Antes as redes sociais da internet... você tinha que sentar no computador, conectar sua internet e ficar lá. Agora, o celular desenvolvendo e pá, tendo essa internet 3G, um monte de coisa, o pessoal tá podendo twittar, até acessar. O meu celular acessa o YouTube tranquilo, velho. Então, já era, velho. A internet vai dominar o mundo, velho. Tá, meu celular, ele tem uma lanterna. E um coador de café e toca no ônibus. O meu celular, ele tem sudoku. Isso é muito legal, cara. As pessoas estão tweetando e tal, e eu tô lá jogando sudoku, eu acho isso muito maneiro. É muito bonito isso quando acontece. De vez em quando eu pego o celular das pessoas emprestado pra tweetar, só pra fingir que eu tenho um celular bom. Mas isso não adianta muito, porque eu tweeto duas vezes e aí só... Tanto que uma vez eu esqueci a senha no celular de um amigo e ele ficou tweetando por mim. Só acho que não foram coisas constrangedoras. Algumas. Às vezes também, só pra você fingir também que é pop, né? É, cara, tipo... É brincadeira. Tipo, cara, via mobile web. Quem nunca quis ter isso depois de twittar, cara? Eu sempre quis twittar pelo TweetDeck só pra ser melhor do que os outros e não twittar pela web. Até que eu baixei o TweetDeck e agora só faço as coisas pelo TweetDeck. Pô, eu gostei do Twitch Deck um tempo, mas já deu. Cara, teve uma vez que eu tuitei do Xbox, velho. Foi a minha maior emoção, velho. Caraca, meu irmão. Foi, cara. Eu tava lá, conectar, né, na live. E aí, depois que eu conectei, aí tinha como logar no Twitter. Tem como logar no Twitter, no MSN, pelo Xbox. Então, cara, tipo, tá meio ligado na internet já agora, cara. Se você pode ver, todas as redes sociais, elas estão se interligando. A internet, a rádio, a TV, tudo tá se interligando. Por exemplo, se eu assistir um programa, a pessoa pode mandar um comentário pro programa pela internet ou mandar um vídeo pela internet, sacou? Tudo tá se... Agora, já, por exemplo, tem mídias sociais que, por exemplo, programa Legendários. O que acontece? Você pode assistir pela televisão e pela internet. São dois programas simultâneos, né? Um é o João Gordo, né? E o outro é o Marcos Mion, não é isso? Isso. Então, velho, daqui a pouco vai ser tipo uma super mega mídia controlada pelo Google, velho. Cara, sério. Nego fala... Agora tem nego também que é meio dramático, né? Que fala que o Google nos tornou escravos, que nós agora somos escravos do Google. Eu acho isso meio que exagero, cara. Porque, porra, você não é escravo do Google, tá ligado? Até porque o Google não é uma parada maligna, tá ligado? Você usa o Google pro seu benefício. Desculpa eu lembrar você disso, mas o Google ajuda as pessoas. Você não precisa ficar com medo do Google. O Google te ama também, tá bom? Apesar dele saber tudo sobre você. Apesar dele saber tudo sobre você, ele não vai usar isso contra você. As pessoas usam isso contra você. Ou é isso que ele quer que você pense. É, mas o Google... As pessoas que trabalham na Google não são escravas. É, cara. Pô, as pessoas que trabalham na Google devem ser as pessoas mais fuck yes do mundo. Né? Pô, elas... Você mais trabalhar foda. Na Google é você ser melhor do que o Silvio Santos. É, cara. Até sério. Porque o Silvio Santos tá pobre agora. Pobre entre aspas. Pobre pra ele. É, pobre pra ele, porque o pobre dele é um multimilionário pra mim. Meu pobre é não ter dinheiro pro ônibus. O pobre dele é não ter dinheiro pro helicóptero pra ir comprar pão. Com migalha de ouro. É. Boca suja, sem vergonha, sem vergonha. Ou seja, mas é cara... É, aí a galera fala, não, Twitter nos deixou escravos, ou não sei o que. O problema do Twitter, cara, é que, tipo, por mais... Eu sei que ele tá te perguntando o que que tá acontecendo, mas você não precisa falar isso, tá bom? Ai, meu Deus, meu cachorro acabou de vomitar aqui no meu pé, tá verde com umas bolinhas amarelas. Não, cara, você não precisa saber disso, sério. Espera que ele come. Espera que ele come, ok? Não, cara, o Twitter tá, assim, realmente irritante, porque as pessoas acham que elas têm que compartilhar tudo da vida delas. Se você quer compartilhar, beleza, mas eu tenho que lembrar de vocês uma coisa que eu falei há um tempo atrás aqui nesse cast. Mau uso das ferramentas. Se você sabe usar uma ferramenta, vamos lá, um exemplo prático da vida. Tem um parafuso solto, você tem uma chave de fenda na mão. Você vai bater no parafuso com a chave de fenda? Não, claro. Você vai encaixar a chave de fenda e girar. Ou seja, cara, o Twitter é assim, cara. O Twitter é uma ferramenta, você só tem que saber como usar, cara. Twitter é usado pra compartilhar informação. Se você quer passar uma informação inútil, eu sinto muito, mas eu não quero te seguir. A gente tava falando de todas as redes sociais, eu ia usar a frase do GG, que ele falou aqui, especificou tudo. Se você pegar todas as redes sociais, você serve pra quê? Pra você stalkear as pessoas. Você adiciona só pra stalkear elas. Isso é verdade, cara. Seus amigos você vai adicionar pra quê? Pra você ficar stalkeando o garoto. Boa, garoto. Gente, eu tenho uma stalker, sabia? Só que ela já se revelou. Mas, tipo, eu tenho uma stalker desde o ano passado. Ela me adicionava no Orkut, aí me adicionou no Facebook, me seguiu no Twitter, mas ela excluiu o Twitter dela. Aí, um tempo atrás, ela começou a falar comigo no Facebook, né? Aí ela começou a me chamar de lindo, aí eu fiquei com medo e parei de falar com ela. Tipo, porra, além de stalker, a guria é cega. Brinks. Né? Porra, ela é míope, cara. Eu tenho pena. Um dia desse ela chega e falou, nossa, como pode uma coisa dessas? Eu, né? Tanta gente morrendo. Ela, uma pessoa ser tão linda como você. Eu, ok, eu tô indo ali, depois eu volto, tá bom? Obrigado, tchau. Uma pessoa ser tão linda quanto você, seu telefone toca, seu cachorro late, aí você olha lá embaixo, tem uma pessoa lá na porta. É, eu, cara, não, cara, eu tenho muito medo de gente. Assim, sério, eu tenho muito medo de gente, cara. E gente que fica chamando os outros de lindo. Tenho muito medo de gente. Eu tenho muito medo de gente. Assim também. Gente bipolar, eu tenho muita raiva. Tá bom, Tuti. Esse quesito a gente entendeu. Ó, cara, o que eu tinha dito no Big Brother, né? Como é que é? Quem é você, cara? Quem é você pra falar que é bipolar? Ok? Fica aqui o meu apelo a você. A gente já falou sobre bipolaridade, é verdade, cara. É verdade. Então, aí, que acontece? Eu tenho Alzheimer, cara. Depois do Twitter, Facebook eu não posso falar muito bem, porque eu não fiz Facebook ainda. Mas muitas pessoas me disseram que Facebook é muito bagunçado. Dizem que tem muito aplicativo, muito sei o quê. Porque antes o Orkut, eu acho que o Orkut é meio semelhante ao Facebook, só que o Facebook, sei lá. Eu acho que ele tá mais seletivo se os pais não estão lá, igual o Jajá falou. Mas... é, o Facebook tem muito aplicativo assim como o Orkut, que eu acho que bagunçou mais ou menos o Orkut, foi que esse aplicativo tipo Fazenda, Colheita Feliz, é, Barbie a Cozinheira dos Cookies, das coisinhas da vida lá. Nossa, esse aí você voou, hein, cara? Na minha opinião, o Facebook ele serve pra duas coisas: pra stalkear pessoas, como sem todos. Ser notado. Sem ser notado. Esse é o requisito, o melhor requisito que a gente do Facebook. E pra jogar. Os jogos do Facebook são muito melhores do que os do Orkut. E também pra você mostrar a sua face nos livros, né? Ah não, Rafa! Porra! Tava tão legal! Mãe, fiz uma piada! Você veio Facebook, piada cara no livro! Entenderam? Eu acho que nem o Jaider faria uma piada dessa. Nem o Jaider. Entendeu? Jaider me mandou um por DM aqui no Twitter. Parou, chega, né? Pra quem não entendeu, Facebook, cara nos livros, enfim. Mesmo Google aí, ó. Vamos falar de mais um Google Tradutor. Olha aí, o Google Tradutor salva vidas, né, velho? Por mais que eles às vezes a tradução é ao pé da letra, fica feio pra cacete, né? Às vezes? Tradução, mas, cara, do Google Tradutor é uma tradução muito livre. Você não pode reclamar do Google Tradutor, cara, porque o Google Tradutor é o que me salva de vez em quando. Claro, não deixa de ser épico, mas que as traduções em geral são muito falhas, são. Por isso que o Google Tradutor, ele é melhor ainda se você for traduzir, tipo, palavras, poucas palavras. Porque se você for traduzir uma expressão toda, vai ficar tipo legenda... um Ai Meu Dengo Bibi, uma coisa do tipo, assim. Se você for traduzir a legenda de um filme e colocar esse filme na internet, eu vou te bater, cara, porque eu odeio filme com legenda de Google Tradutor, na moral. Aquela coisa porca. Porra, não... Cara, eu já deixei de assistir uma porrada de filme porque só tinha legenda de Google Tradutor. Muito puto com isso. Isso. Bom, mas enfim, galera, enfim, vamos... Posso fazer um último desabafo? Diga. É o seguinte, velho, eu não estou muito satisfeito com a internet nos últimos tempos. E eu sinto muito, muita falta de quando eu entrava no chat do Terra como avaliador de nick e isso me fazia top. Nossa, entre os meus nossa. Amigos. Tá, é isso que eu quis dizer, só isso. Pô, eu sinto saudade de quando eu entrava com o nome de D'Artagnan no chat da Turma da Mônica. E aí uma garota que se dizia loura, de olhos azuis, vinha e falava: D'Artagnan lindo. E aí eu falava: pois é, eu sou lindo. Porque quando eu entrava eu era bonito, eu era uma criança bonita. Aham, uhum, assim sua mãe dizia, né? Não, é sério, depois eu mostro fotos. Tá bom. Isso. Bom, mas enfim, galera, vamos aqui chegando ao final de mais um Caramba Cast sobre redes sociais e outras cocitas más do mundo da web. Beleza? Mas antes, vamos para as nossas queridas conclusões aqui. Beleza? A galera fala o que achou do cast. Por favor, Rafa. Então, eu acho que as mídias sociais, elas avançaram mesmo, e eu acho que essa união aí é uma coisa do tempo. Acho que elas vão se juntar e já era, meu irmão. O Google vai dominar todas. É, vai ter uma rede social chamada oportunidade. É, vai ser G, como nome de coisa de viado, né, velho? G. É, vai ser um G rosinha. Rede social Z. Z. Faça parte do que você tem. Ah, velho, pois é. Eu acho que é isso. Mas o que eu tô mais utilizando no momento mesmo é Twitter, e a gente esqueceu de falar do Skype também, né? Querendo ou não, pra mim, o mais tipo, melhor mesmo é o Skype. Eu acho. Mais Skype leve, é sensacional. Tem a melhor conexão. E agora o Skype tá oficialmente nas mãos da Microsoft. Então, ó, galera, prepara para os erros. Com a maior transação já feita pela Microsoft. Pois é. Isso. Porra, mas o Skype é sensacional. Skype é sensacional. Agora que é da Microsoft, você vai ver os erros. Mas vai ter altas coisinhas pago, tipo chamadas de vídeo em conferência. Mas antes, são os erros que deixam a coisa boa. Antes você podia ligar e colocar várias webcams conectadas. Mas agora você tem que pagar pelas webcams conectadas. Que absurdo. Filha da puta, né? Eu lembro quando eu criava uma conta no Skype, eu tinha direito de fazer uma ligação. De graça, pro telefone. Cadê isso agora? Ah, mas é porque o nego tava filha da putana. O nego fazia tipo 10 contas e falava com a avó lá na Bahia. Isso e tu ter também. Cara, eu queria ter muito o que comentar aqui, mas porra. A única coisa que eu queria lembrar também era da Wikipédia, cara. A Wikipedia. Porra. Wikipedia é o que deixa os professores putos hoje em dia, porque falam que o aluno não corre atrás. Mas se não fosse na Wikipédia, os alunos iam pro Yahoo Resposta. Se não fosse pro Yahoo Resposta, os alunos iam achar em qualquer lugar na internet. Então, professor, fica mais fácil que seu aluno pelo menos faz o seu trabalho. E é muito feliz, cara, saber que, porra, a internet também não tá servindo só pra lixo. Tanto que a Wikipédia é, tipo, uma enciclopédia, cara. Você pode encontrar sobre tudo que você tem curiosidade. Tá todo mundo colaborando lá. Isso é muito bom de lembrar. A internet, um beijo pra você. Eu sempre te amei e sempre vou te amar. Isso. Matheus? Pois é, eu acho que eu não tenho nenhuma confederação pra fazer. Confederação? Consideração. Ah, tá. Uma confederação. Uma confederação. Exceto que a Confederação Brasileira. A internet, querendo ou não, tá sempre ajudando e às vezes atrapalhando também todo mundo. Agora ele falou a Wikipédia, na boa, acho que eu não tinha nem passado da terceira série se não fosse a Wikipédia. Caralho. Eu tô falando sério. Não, mas Wikipédia tem uma parada que chama inteligência coletiva. É, tipo, basicamente o esquema da Wikipédia. As pessoas, elas podem compartilhar os conhecimentos delas instantaneamente. A internet fornece isso de uma maneira muito legal, velho. Você compartilha um monte de coisa o tempo todo. A Wikipédia, as pessoas têm acesso livre para editar o artigo que tá lá. Então, claro que tem sempre muita gente filho da puta. Mas, às vezes, em muitos dos casos, os artigos são editados e a gente compartilha conhecimento o tempo todo. O seu professor fica falando merdinha da Wikipedia, mas várias pessoas chegaram ali e editaram e fizeram uma parada legal. Até quando você pesquisa alguma coisa no Wikipedia e não tem, ele fala assim, ó, que você pode montar um artigo relacionado àquilo que você pesquisou. Entendeu? Então são as pessoas que acessam lá que começam a editar os artigos e montar os artigos. Então é conhecimento compartilhado mesmo. Eu acho muito massa isso. Wikipedia é genial. Isso. Gé, é, né, cara? Então, a internet e as redes sociais, elas ajudam bastante nas pessoas que querem. Virou até um novo emprego para as pessoas, né? Como vlogs, como rádios da internet. Não, agora também existe analista de rede social, sabia? Existe isso agora? Existe, cara. Não sei se eles usam o nome de rede social, mas é analista de alguma coisa que é sobre rede social. Ou seja, você que tá aí viciadinho no Twitter já pode mandar seu currículo. Isso se você não tiver 13 anos e for bipolar. Ou se você tiver 13 anos e for bom entendedor do assunto. É isso aí. É, e é o seguinte, assim como tem os seus pontos bons, também tem os seus pontos ruins, né? Internet, redes sociais, desde sempre estragando relacionamentos. Com certeza. Isso. Bom, galera, é isso daí. Terminando o Caramba Cast por aqui. Não se esqueça de comentar, beleza? Comente sobre o cast. Não se esqueça de divulgar também no Twitter e outras redes sociais. E galera, não esqueça também de participar da promoção da Game Company, que sai quando, Tuti? Sai em dia 9 de setembro, que vai sortear pra você o quê? Um PSP e um case, e ainda mais 3 jogos de PSP. Ou seja, não esqueça, cara, e a gente vão ter prêmios toda semana pra você que se inscreveu com o nosso site. E também, uma surpresa está por vir. Isso, então clica aí na promoção. Uma surra de bunda pra você. Uma surra de bunda. Não pode colocar a língua, senão tu toma porrada, filha da puta. Eu tô achando que tu quer pular, cara. Bom, será? Eu tô sendo não, cara. Tadinho, sério, velho. Bipolaridade, Alzheimer, a parada é muito tensa. Porra, não, mas sério, cara. Surra de bunda, você não pode colocar a língua, não. Senão tu apanha das mulheres. Tá ligado. Isso, então não se esqueça de clicar aí, beleza? Diz de onde você veio, que foi do carambacast.com. E você vai estar concorrendo lá ao PSP, aos chaveiros e as CDs e as outras coisas lá que eles estão sorteando pra vocês, beleza? Então é isso daí, galera. Vamos terminando o CarambaCast por aqui. Não perca o próximo cast. Hasta la vista. Fui! Beleza? Mas antes, vamos para as nossas queridas conclusões aqui. Beleza? A galera fala o que achou do cast. Por favor, Rafa. Cachorro? Então... Espírito israelense. Cachorro? Vai lá. Não é cachorro, não. Vai lá.